sobre essa perspectiva já. Completa final, chama agora a torre 18 decimal 95. 95, obrigado. Perspectiva já, até mais. 1-8-6, autorizado ao final do procedimento LS-3, desça para 2 mil pés, altimetro no 0-8, reporte estabilizado. 2000, está autorizado no 0-8, permanece estabilizado. 8 também. Amarelo. Travado, 520, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia nós. 09. Tá livre o reboque, reporta no término o Tango Mike Charlie. São 3520, Solos 38, liberando via Fox, Texana me escuta via Alfa, Juliette 04 é o portão. Via Fox, Juliette, Alfa, Juliette 04 é o portão. Tá, 3520. Estabilizado, gol 18, 16. Completa final, torre 118, decimal 9. 18, 95. Oi, Salvador, bom dia, gol 18, 16. Boa noite, no meio, bom dia. Confirmando já embaixo travado. Afirmativo. Livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós, gol no 856. Ok, tem livre pouso, gol no 8 no meio. Oito no meio, no solo aos 43, liberando via Fox, taxiando a minha escuta via Alfa, Juliette, 05 ao portão. Fox, Alfa, Juliette. frequência livre, Tango Mike Charlie. Romeu Bravo Alfa Tango, controle de Salvador, sem identificação. Romeu Bravo Alfa Tango, contato radar 73 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 100. Salvador, Tom, Mike, Yankee Hotel. Tom, Mike, Yankee Hotel, prossiga. Yankee Hotel, senhor, informa que na próxima hora, 5 minutos da hora cheia, estará se informando, fazendo a festa no 7 de horas, ok? Confirma apenas a posição? Posição 7, parte 1. Daqui a 2 minutos vai estar realizando esse teste áudio, confirma? Confirmado, senhor. Imagina. Gente, aproximadamente quanto tempo de teste? Poderia confirmar? Menos de 1 minuto, senhor. Senta. Com a Maria Térmica.